porta bateu e eu abri. Abri. Com o peito banhado de esperança e como criança sorri. Sorri. Fui trocando o nada da vida e a alma ferida pelo amor de Deus, que mostrou-me então sem palavras como é bom viver. Vi mais cores no belo arco-íris, suave perfume eu senti. Senti a flor umedecida pelo campo do orvalho romântico eu toquei. E o amor que o mundo procura e busca sem encontrar, é pra ele que eu vivo e canto meu jeito de amar. Te senti, Senhor, não tenho mais palavras para expressar. O meu amor é tudo que tenho pra te dar, e ainda fico te Cheers.